Essa fotografia destaca a figura de um jovem garimpeiro coberto de lama dos pés à cabeça. Seu olhar direto para a câmera carrega uma mistura de exaustão e desafio, enquanto um leve sorriso contrasta com a dureza de seu ambiente. Sua vestimenta improvisada, uma camisa velha e rasgada, amarrada na cintura e um pano cobrindo a cabeça, reforça a precariedade das condições de trabalho no garimpo. O fundo revela a movimentação caótica dos trabalhadores em meio ao cenário árido e enlameado, onde a busca pelo ouro transforma o espaço em um campo de luta diária. A presença de um homem ao fundo, aparentemente anotando informações, pode sugerir um controle ou registro do que está sendo extraído. A composição da imagem é poderosa. O protagonista está centralizado e ocupa a maior parte do quadro, tornando-se o foco da narrativa visual. O preto e branco enfatiza a textura da lama sobre sua pele e roupas, realçando os contrastes e detalhes da cena. A fotografia sintetiza o espírito de Serra Pelada, um lugar de esperança e desespero, onde homens se entregavam às condições extremas na busca incerta por riqueza.